transmisión desde el Brasil para la América Latina. Real shit, this is. Yo, Jesús, yo soy así. We are gangsta. Jesús, yo vivo así. Gritar revolución es la esencia de las calles. Andando en las favelas representa a los maleantes. Las ruas, las cuadrillas. Afuera de las maras, un fluido que por dentro penetra como bala. Es mi boca que dispara, pues el gueto real representa sangre y mara, es la vida real. Y te escondes como escapas y te vas entre las tapas. Y me dices que el dinero cae bien tras la fama. Es la falsa tu esperanza de ser alguien sin cultura. Sin el gueto no maduras, ni a tu raza no la ayudas. Las aptitudes tuyas de seguro que te afundan. No me confundas, que a mi cultura no derrumbas. Vengo con ejército de soldados que torturan. El vivido de la calle es lo único que perdura. Yeah, gueto real, nae niño. Yankee en Brasil es una fusión, yeah. Los callejeros legítimos, yeah. Yo soy así. Las ruas, yo vivo así. Las ruas, yo soy así. Las ruas, yo vivo assim. Filha da puta, que é o Jean King. Só bad boy na cena. Esquece o swing gangsta rap sul-americano. Esquece o West Coast, eu não sou americano. Eu sou brasileiro, sigo verdadeiro. Eu sou SP Marecha Rio de Janeiro. Eu rimo, eu não canto, grito, eu não falo. Boné pra trás, vagabundo, eu não me calo. Vamos embora nesse embalo, deixo o estéreo no talo. 100 gramas, um revólver, vale mais que uma vida. Belo corpo, tira o foco da minha rima. Assassinos verdadeiros tão embaixo, os falsos tão em cima. Sou um gangsta real, pique animal, tipo Kid MC. Sou mais que o underground. A rua não diminui, mas sim sou eu que cresço. A cada verso falso, eu reapareço. É mais que ter estilo, é mais que original. Pablo e Jean King é mais do que real. Ontem cassete e Alckmin, hoje é iPod e essa merda de autotune. Oliver Stone, me chame de Platoon. Esquece os 300, você o número 1. Morte em pé de carona, eu bato igual Arona. Mulheres estão no quarto, minha casa é uma zona. Minha casa é uma zona.